polícia, eu sou o ladrão, chama a polícia. É melhor não. Trago a polícia, se eu sou o ladrão, chama a polícia. É melhor não. Policial ladrão! Eita questão! Chama a polícia, se eu sou o ladrão, chama a polícia. É melhor não. Policial ladrão, eita questão. Policial ladrão, eita questão.